Voando. Em busca da mistura perfeita. Pois é, nessa busca, a gente tá rolando aqui até a meia-noite, agora 11h34, você aí do outro lado está convidado a participar junto com a gente, já tivemos convidados no estúdio, daqui a pouquinho convidado por telefone, temos colunistas, daqui a pouquinho tudo sobre o Festival de Cinema de Gramado, enfim, é a sua revista eletrônica do entretenimento aqui na Bahia, deixando você sempre sintonizado, não é isso, Joe? Isso, e a gente tá perguntando pra você, pra quem você daria um prêmio e por quê, e de que seria esse prêmio, tudo isso por conta da série de prêmios que a música brasileira tá tendo agora nesse momento, no VMB, Prêmio Multishow, e a gente pede que você ligue pra cá pro 3505-5000, ou então participe através do site www.radiometrópole.com.br, o portal da Metrópole, onde tem tudo que a gente tá falando aqui, e mais um pouquinho, um espaço pra você preencher lá, dizendo o que é que você daria de prêmio e por quê. Bom, seguinte, atualmente ela é uma das maiores representantes do rock no cenário nacional. Cantora e compositora de mão cheia, ela acaba de lançar o seu terceiro disco de estúdio, que era o Escuro, que é claro, escuro em italiano. Estamos falando da baiana Pitt, que cheia de atitude, já coleciona mais de 35 prêmios que a gente conseguiu contabilizar aqui, né? Desde 2003, quando se lançou em carreira solo. Sexta-feira passada saiu a lista de indicados ao VMB 2009, com a ótima notícia de que Pitt está concorrendo em 6 categorias. Pois é, além do VMB, amanhã Pitt vai marcar presença no prêmio Multishow, né? Onde se apresenta e torce pelo seu guitarrista, Martim Mendonça, que foi indicado à categoria de guitarrista do ano, né? E aí, para falar um pouquinho sobre as indicações e sobre o novo disco, a gente tá aqui no telefone com o Pitt. Boa noite, Pitt! Oi, boa noite! Joia, querida! Tudo bom? Olha, em primeiro lugar, parabéns aí, tá? Pelas 6 indicações ao VMB 2009, pelo novo disco também, que era o Escuro. E é sempre bom, né, você acabar sendo prestigiada por esses prêmios, por mais que seja algo simbólico, é um retorno, né, Pitt? Você que é praticamente uma colecionadora. Ah, obrigada, obrigada pelos parabéns. É sempre legal, sim. É sinal de que você tá fazendo uma coisa que as pessoas estão prestando atenção, né? É bem bacana. Uhum. E diz uma coisa, e pro VMB, vocês já estão preparando já alguma coisa, Pitt? Já dá pra revelar alguma coisa? Vai ter alguma coisa especial? Não, não sei ainda. Não sei se a gente vai tocar. Ainda não tá se certo. Só vai beber, eu não sei. Bom, assim, falando nessas apresentações, sempre rola algum tipo de coisa preparada, de número, né, bacana, como é o caso, por exemplo, do Gilberto Gil, né, que a gente já viu anunciando que vai rolar uma apresentação junto com você amanhã no Multishow. Alguma expectativa especial, Pitt? Como que é trabalhar com outros artistas que não são do mesmo segmento que você, assim? Porra, é massa, pra mim é sempre uma experiência nova e eu sou muito curiosa nesse sentido, assim. E eu não tenho preconceito, sacou? Por mais que o som seja diferente e tudo mais, eu acho que o que importa é a experiência artística. E se você tá ali, se você consegue fazer uma coisa legal que seja legal pros dois, eu acho que é válido. Nesse caso do Multishow, vai ser muito especial porque a gente vai estar homenageando uma pessoa que pra mim é muito querida, que vocês só vão saber amanhã. Ai, meu Deus! Mas que pra mim é muito querida, assim. E poder cantar com o Gil, que é uma pessoa que eu nunca tive muito contato. Uhum. E, enfim, que já passou por coisas pra caramba. Foi massa, a gente ficou conversando no ensaio, ele me contou do dia que ele conheceu o Jimi Hendrix. Umas coisas muito loucas, assim. Pô, esses caras já viveram muita coisa. E como é que vai ser a banda que vai acompanhar? Vai tá misturada a sua banda com a banda de Gil? Como é que vai ser lá na hora? Não, vai ser assim. Eles montaram uma banda que é eu, Gil, Barone na bateria. Sim. Ben Gil, que é o filho de Gil, na guitarra. Donatinho, que é filho de João Donato, nos teclados. Sim, e Liminha e Dade. Dade tocava nos Novos Baianos, tá tocando sim, baixo, claro, e Liminha. Claro. Uhum. E Liminha na guitarra. Então é uma banda grande, assim, feita por músicos. Eu tô muito honrada de estar ali no meio, né? Eu sou a mais guria de todas. É, a galera só tem fera mesmo na banda, né? Liminha, né? O cara tem passagem pelo Mutantes, né? Pô, uma banda de responsa. Rapaz, Liminha, man, tem passagem por tudo que é canto. É. Até na polícia eu não sei. É, provavelmente também. Agora, Pitt, independente assim dessas apresentações conjuntas e tal, a própria premiação em si, independente de qual seja, já é uma coisa bacana, não só por prestigiar a música brasileira, mas por vocês terem a oportunidade de se encontrarem, né? E dali, às vezes, dá um caldo, né, Pitt? Com certeza. É assim, cada banda fica na estrada, cada uma pro seu lado. Uhum. Então as pessoas não se encontram mesmo, porque tá cada um pra um canto fazendo show nos mesmos dias. Então, quando rola essas premiações e até festivais e tudo mais, é uma oportunidade massa de você encontrar as outras pessoas e a galera das outras bandas e fazer a resenha de tudo. É bem legal. É, e a gente lembra aquele número inesquecível, né, que o Cascadura e vocês fizeram, né, tocando Úteros em Fúria, que eu acho que inclusive pra galera de curte rock aqui em Salvador, aquilo foi uma coisa realmente espetacular, né, de você ver lá em rede nacional, a gente vê a coisa daqui da terra, né, saindo, né, aquilo foi espetacular, né. Cara, e pra mim, velho, você tem noção, eu não conseguia nem quase que eu chorei ali. Eu não acreditei que aquilo tava acontecendo, foi um negócio muito importante pra mim. Tudo que a gente viveu aí em Salvador e pela história toda da Úteros e tudo mais, pra mim foi muito especial mesmo. E acaba sendo tudo uma mesma família, né, Pete? O próprio Martim também deve ter se sentido especialmente diferente nesse dia, né? A banda pela qual ele já passou. Ele tá aqui agora tomando chope aqui do meu lado, fazendo uma cara de garoto sério. Ó, lembrando aqui, Pete e sua banda estão concorrendo aí nas categorias Artista do Ano, Hit do Ano, Rock, Vocalista, Baterista e Guitarrista. Quer dizer, quase tudo, né, Pete, no VMB? Pois é, menina. Eu fiquei de cara quando eu vi essas indicações aí. Achei muito bacana. Espero que as pessoas, quem tiver a fim de votar, vote, porque pra gente é importantão, assim. Porque a gente ficou 4 anos sem lançar e agora que a gente lançou o Chiara Escuro, tá sendo tudo tão legal, assim. As pessoas estão curtindo e estão dando feedback pra gente. Pessoas até que nem ligavam muito pro som e de repente estão falando com a gente da música e tudo. Pra gente tá sendo muito especial também. Ô, Pete, e a gente tá falando dessa coisa daqui, dessa movimentação do rock aqui da Bahia. E conta pra gente mais ou menos como é que tá funcionando aí a presença do André T, né? Que é o nosso professor, o cara que é admirado aqui por todo mundo. E de repente ele tá aí metendo a mão também, participando da gravação do disco, né? E com vocês, como é que foi esse trabalho? O que é que isso trouxe de sonoridade? Que talvez seja muito daqui, com a presença dele. O que é que você podia contar pra gente como é que foi isso? Como é que tá sendo? Foi lindo, foi lindo. O André é um talento, né? Ele é um talento grande, assim, André T. Ele é o nosso professor, ele é o nosso mago. E a gente aqui, eu não sei se isso é uma coisa de, sei lá, da gente ser muito ufanista das pessoas baianas, ou se é realmente porque a gente enxerga o potencial delas e quer trabalhar com elas. Mas a gente está sempre tentando valorizar e trazer as pessoas que a gente sabe que são extremamente talentosas para poder trabalhar junto com a gente. Eu lembro que vocês fizeram um clipe com o Spencer, né? Com o Xancha, a galera daqui da Bahia, né? Então, eu acho que isso é bacana. E no caso do André T, ele é talvez o único extraterrestre que vem morar aqui na Bahia que eu conheço. Pelo menos é o único. Total, total. Ele é demais, cara. A gente se divertiu pra caramba. E foi muito engraçado, assim. Foi uma experiência que só quem tava lá sabe? Só quem viveu sabe. André é uma figura. Ele é muito massa, assim. Além dele ser um gênio em termos de música, ele é uma pessoa muito peculiar, ele é quase um personagem. Então a gente se divertia muito com ele lá. Sim, mas ainda falando do Chiara Escuro, Pete, né? Porque, na verdade, foi uma semana felizarda pra você a semana passada, né? As indicações, o lançamento e tal. É um som mais denso, assim, né? Mais maduro, assim. Como é que foi o processo de concepção desse CD? Algo em especial, refletindo a sua maturidade artística? Conta pra gente esses bastidores, assim. Cara, na real, eu nem percebi isso, sabe? Eu só percebi quando as pessoas ouviram e comentaram comigo. Porque essas coisas que acontecem, essas modificações todas, elas não são pensadas, elas são espontâneas, elas são fruto de um negócio interno que acontece e que acaba se refletindo no externo na hora de fazer música. Certo. Mas não é uma decisão racional. Claro, o tempo passa, você muda, e na hora de fazer música isso vai ali e se reflete. Certo. Mas nada mais é do que um retrato do que a gente é hoje, do que eu sou hoje. Legal. É verdade que tem algumas músicas para serem lançadas em espanhol, a gente meio que ouvindo, assim, algo nos bastidores a respeito, ou não confesso? Foi assim, eu gravei umas 4 músicas em espanhol, mas gravei ainda meio sem pretensão, sem saber direito o que é que eu vou fazer. Gravei porque acho massa poder fazer em outros idiomas, porque meu técnico de som é argentino, porque a gente vai tocar em Buenos Aires e tudo mais, mas sem nenhuma... Eu ainda não sei o que, é que a gente vai fazer com essas músicas, na verdade. Legal. Tá bom, a gente vai aguardar pra saber o que, é que você vai fazer com elas. A gente pode esperar você em Salvador em breve, ou também não tem data ainda, a cabeça tá voltada pra outras coisas? Não, na verdade eu tô querendo fazer show de lançamento em todos os lugares, e claro, inclusive em Salvador, que é a minha terra, que eu, porra, faço questão. Com certeza. Valeu, Pete. Tá bom, tô esperando. Tô esperando ver se rola um convite legal ou se a gente vai ter que produzir de novo. Pra variar, né? Incrível. Sensacional isso. Mas, Pete, mais uma vez, parabéns mesmo, tá? É, boa sorte pro Martim, manda um abraço pra ele aí, certo? Amanhã. E boa sorte pra você no VMB também. A gente vai dar aqui, ó, gente, é vmb.mtv.uol.com.br pra votar, tá? A Pete tá lá concorrendo em várias categorias. Diga. Deixa eu falar, bate pilha aí, não só na gente, mas também tem vivendo do Osso, tem Retrofoguete. Tem uma... Retrofoguete instrumental, né? Concorrendo lá, banda instrumental. Com certeza. Então a galera aí, e aproveita, não manda só pra Martim, mas manda também um abraço pro Joe, né? Pra galera. Pra moçada toda. É, porra, né? Vou todo mandar. Mundo. E ó, e bem lembrado, inclusive essas duas bandas já estiveram aqui no programa, a gente fica na pendência de trazer você aqui no estúdio um dia, tá bom? Massa, tô colada. Um beijo, Pete, aproveita aí. Tchau, valeu, querida. Tchau. Valeu. Valeu. Tá aí, Pete, estourada, né? Concorrendo mais uma vez aí, muitas premiações, e a gente aqui no Circulando fazendo zoada.